sucesso no seu coração, onde tiver de ir. Amor, amor, só não mais capaz de fazer o músculo. Amor, nem uma flor. Eu acho que estou gostando de alguém. Amor, amor, eu depois de você não quero mais ninguém. O pensamento se esvai, memórias ficam pra trás. A solidão que faz querer você pra mim, isso tira minha paz. Acho que tanto faz, e essa paixão já não tem fim. Grave meu verso no seu coração, onde tiver de você possa ouvir essa canção a te fazer sorrir. Você, você apareceu pra mim como uma flor. O meu jardim, o meu destino brotou. Somente a paixão pode acabar com a solidão. Me dá certeza de que não é ilusão. Você apareceu pra mim como uma flor. O meu jardim, meu destino brotou. Somente a paixão pode acabar com a solidão. Me dá certeza de que não é ilusão. É verdade quando falam que o que vai vem volta com algo que contém. Você é o que me faz sentir bem. Eu sou obrigado, mas sou refém. Eu sou culpado, você também. Eu sei um caso, lembranças rendem. Se rendem, rendem, rendem, ah. Meu jeito de falar disso, mas a gente nunca foi amigo. Mas te conto meus segredos como se elas fossem isso. Uma banha mecedo no dia de baixo de frio. Livre, sou seu baiano arretado que te faz ficar nesse estrela só como seu corpo tá suado. Só de tu ficar comigo, mas o seu mistério é brabo. E eu acho isso esquisito. Poucas vezes fala que me ama, pois tem medo da campanha que outras fazem é fato. Pior que você veja abrindo a propaganda, me acha número um. Não é bacana, mas eu marco mais. Você roubou meu coração, mas eu quero luz de volta. Eu te fiz essa canção e eu quero mais. Pode ser mais dor, confusão, só daremos uma volta. O destino pouco importa. Grave meu verso no seu coração, onde tiver de rir. E você possa ouvir essa canção a te fazer sorrir. Grave meu verso no seu coração, onde tiver de rir. E você possa ouvir essa canção a te fazer sorrir. Você apareceu pra mim como uma flor. O meu jardim, o meu destino brotou. Somente a paixão pode acabar com a solidão. Me dá certeza de que não é ilusão. Você apareceu pra mim como uma flor. O meu jardim, meu destino brotou. Somente a paixão pode acabar com a solidão.